força, enquanto na verdade essa pessoa chega para poder até alegrar o nosso dia. A gente acaba, eu acabo aprendendo muito com elas, Eu imagino, né? Ana. Eu Inclusive, imagino. as 2 semanas atrás eu fui fazer a entrega de uma prótese capilar e fui surpreendida com a palavra. Eu já atendi tantas mulheres, mas essa foi especial. Ah, conta pra gente, Eu fui né? colocar a peruca nela e, ao colocar, ela foi pega de surpresa, porque ela se olhou tanto no espelho. Eu tô vendo ela mexendo no cabelo, mexendo. Daqui a pouco ela: "Ai, gente, Lena, como que é bom sentir o meu cabelo de volta. Olha para isso." Pegava no Deus. cabelo e balançava. Eu falei: "Ah, você falou o quê?" Ela: "Como que é bom eu sentir o meu cabelo de volta." Meu Olha a Deus, palavra que ela olha disse, né? só. A frase que ela falou, que Sim. me emocionou. Não. Eu tô acostumada a mexer com pessoas ali todos os dias, né? De pegar Debilitadas pessoas. assistidas, né? Que vem debilitada, que é abandonada pelo seu parceiro, que é abandonada Muitas, ali né? pelo seu cônjuge, né? Às vezes não tem Muitas. totalmente apoio da família, que isso é muito importante, ter o apoio da família, Sim. né? Eu falo, gente, que a doença não é só o remédio que cura. O amor também cura. A atenção que você dá, o carinho. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, não é só o dinheiro. Não, É uma não é. palavra de Não amigo, é. é um simples bom dia que você dá, é aquele abraço que você dá, é aquele aconchego, é só você, né, chegar para perto, ouvir mais essa pessoa, né? Isso já faz com que a pessoa ganhe o dia dela, já dá aquele ânimo, Nossa, né? Nela, é muito, muito. Eu vivi uma experiência, né, na família, na verdade foram duas, minha irmã e o meu irmão. Meu irmão veio a falecer Nossa, devido ao câncer no nem intestino. sabia. E eu passei os últimos dias com ele. Então você Tive conhece de perto, a né? felicidade de passar o último Natal, o último Réveillon com ele. E eu, como DJ, né, sempre trabalho nessas datas. Então comecei a perceber ali a gravidade do problema, Da situação. porque foram coisas simples que eu fiz com ele. Por exemplo, eu peguei um tablet, levei para lá e coloquei um filme pra gente assistir. E ele falou: "Cara, você não tem noção do quanto você me tirou daqui Aí. com esse filme. Você não tem noção." Um filme engraçado, um filme Deadpool, um filme que é muito palhaço, um super-herói ridículo. E ele falou: "Você não tem noção de como você me tirou daqui." Porque ele estava vivendo aquela experiência. E o meu Né? irmão, meu irmão era um Alexandre Ribeiro chegando, nosso amigo. É, meu irmão era um negão de quase 2 metros, negócio de 110 quilos. Nossa. Então eu vi aquela pessoa ali com 50 quilos, a boca já não existia praticamente, foi muito difícil. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim: "Rapaz, fulano teve diagnóstico de câncer." Então vem Nossa, aquele filme, né, Lela? é Então um baque. eu imagino que a minha dor não se compara à de vocês, nunca vai se comparar. Porque quem não conhece a história, né, do Instituto Lena, se você quiser falar, você pode ficar à vontade. Mas se não, Lena viveu isso na família Não, e de uma é, maneira eu. muito inversa, de uma maneira Sim, muito sim. contrária, que foge, que falta palavras, né, para classificar, porque até hoje não inventaram o nome para isso. É, o Instituto, ele Então, existe, né, Adriana? Eu falo que existe. O Instituto, ele foi criado através da morte da minha filha, e eu falo que foi, uma criação do Instituto no pior momento da minha vida, né? sua Assim, vida. que da pior maneira que poderia se criar um Instituto. É, então, assim, eu falo que é uma missão, primeiramente, que Deus me deu essa missão para cumprir, e minha filha que me deixou com esse legado. É, ela, na cama, né, minha filha tinha 5 anos de idade, ela descobriu o câncer. Eu lutei com ela durante 1 ano e 8 meses. Foram dias e noites de muito sofrimento, de muito choro, de muitos pedidos de socorro para Deus, né? Muitos porquês, o porquê de uma criança de 5 anos passar por tudo aquilo e a gente não entender. Mas hoje eu não faço mais essa pergunta para Deus, eu não faço mais o porquê, e sim para quê. Né? Hoje eu entendo para quê, por que que eu estou nessa missão, né? E logo após eu ter perdido a minha filha com câncer, 6 meses depois minha irmã foi diagnosticada com câncer do intestino. E com 8 meses, ela durou 2 meses, né, Joris, mais ou menos. E com 8 meses eu perdi minha irmã também para o câncer. Então eu passei dois sofrimentos aí na família, que foi, né, a gente vê um adulto sofrer com Meu câncer, é difícil, Deus, não é fácil. Agora imagina, gente, é uma não, criança de 5 anos. eu não imagino, É muito sofrimento, eu não muito, muito imagino, mesmo. eu não Não imagino, desejo a ninguém. e admito que poucos falem que imagina. Eu admito que poucos falem. Eu queria saber de Lena aonde é o que fica o Instituto. E eu vou te confessar uma coisa. É a segunda vez que você Emociona. me emociona. A primeira foi na Câmara. Quando você falou na sua criança. Eu não tenho palavra. Não, também. Eu me sinto até um pouco culpado, mas eu precisava que as pessoas que estão ouvindo a Difusora conhecessem um pouco da história da Lena. Que muitas das vezes, né, as pessoas veem instituto como fundo financeiro, como para arrecadar fundos, para fazer. Gente, procura conhecer a história, procura saber. Eu peço desculpa à Lena por trazer essa história de volta. Que a gente precisa falar, né, para que as pessoas entendam, saibam como que funciona. Você está falando aí de fundos, né, de fundos, receber fundos. Gente, só para frisar, Adriano, que o Instituto Sawana, eu nunca aceitei doação de dinheiro lá. A gente pede o que a gente precisa, a gente ainda não tem ajuda municipal, nem estadual, nem federal, e nem de órgão público, né? Estamos caminhando para que isso aconteça, né? Para que nosso prefeito ajude. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e ele vai ajudar. Vai, eu tenho ele já certeza. Falou, Lena, eu já abracei a sua causa, só que eu entendo que ele é o prefeito da cidade. Para ele ajudar, ele tem que prestar conta daquilo que ele ajuda. Nossa, é muito complicado. Então, eu super entendo e eu tenho certeza que essa hora vai chegar, as documentações estão correndo. E a gente tem que ir pelos trâmites legais. E eu super entendo e esse dia vai chegar e nossa ajuda vai vir. E a gente vai poder ajudar. Se hoje eu ajudo 240 famílias, nós vamos poder ajudar 1000 famílias. Eu tenho essa esperança e a gente vai conseguir ajudar mais pessoas, sim. Amém. Amém, Lena. E hoje... A Lauana vai receber orações de um careca de joelhos aos pés da cama, que eu vou rezar pela alminha dela hoje na hora da minha oração. E um detalhe que eu gosto muito de trabalhar com números, com dados, né? É bom até porque são números que não são apresentados à população. Sim, Juarez. Campos hoje ela tem um número altíssimo de pessoas portadoras do câncer, seja infantil ou adultos, e nós não temos um trabalho ainda, nós não temos referência nisso. Então eu tenho aqui uma cidade como Itaperuna, bem menor do que Campos, que tem referência. Sim. Muriaé, ou se não você tem que ir ao Rio de Janeiro. Então Campos precisa abraçar esse hospital o mais rápido possível, uma referência para Campos. É o que ele está falando, eu como ouvinte, tá, Juarez, eu não estou conseguindo entender direito. O que ele está falando é no sentido de ter um hospital oncológico infantil. Infantil em Campos, exato. Adulto a gente tem, a gente pra não doença, tem... Né? Infantil. Oncológico infantil para atender nossas crianças. Sim. É muito doloroso essas crianças sair daqui, pegar a estrada, ir para o Rio de Janeiro, enfrentar 4 ou 5 horas de viagem e voltar, ir lá fazer sua quimioterapia e voltar. Eu, mais do que ninguém, como mãe de uma criança que passei por isso, eu sei o quanto que a quimioterapia mexe com o humor da criança e mexe com a criança. Gente, quem faz a quimioterapia está a um passo da UTI. Então a criança volta com a boca, fere a boca, fere seus órgãos genitais. Sai sangue pelo ouvido, sai sangue pelo nariz, sai sangue pelo olho, as plaquetas baixam. Vomita, a criança vomita, passa mal, qualquer cheiro, até um desinfetante que passa, né, no chão, a criança vomita, sente mal. É assim, fica tudo à flor da pele. Então eu me coloco no lugar dessas mães, assim, não é porque eu perdi minha filha, eu vou dar as costas para essas outras mães. A minha luta hoje é em prol dessas mães que estão com seus filhos em tratamento ao câncer. E doenças raras. A gente tem que ter esse olhar de empatia. Tem que ter esse olhar de amor pelo outro, né? E se colocar no lugar dessas mães. E se fosse comigo? Eu tenho que pegar a estrada com meu filho, com 5 anos, 6 anos de idade, né? E daqui para o Rio, meu filho... eu já fui com aquele Leozinho da Portelinha, eu saí daqui 2 da manhã, cheguei lá às 7 da manhã, um menino já desfalecido. Meu Deus. Entendeu? Para poder conseguir um atendimento. E era isso que eu ia te falar, internar, né? Ele. Aqueles que têm possibilidades, porque a doença não escolhe. Nem espera, né? Não espera. Ela não escolhe ter... Ah, não... Ele tem um fator, ele tem uma vida financeira equilibrada, vai para ele a doença. Sim, que ele não. Às vezes são pessoas que já passam necessidade de alimento em casa. Sim. Acabam descobrindo a doença. Isso aí. Mas olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Dizer que eu sou muito fã de vocês dois. Obrigada. Muito mesmo. Obrigado. Terem se mantido firmes e terem feito dessa dor um remédio para a dor de outras pessoas. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, Lena Juarez. Amém, amém. Que Deus esteja sempre presente em todos os projetos. Que muitas pessoas sintam-se tocadas e doem cabelo na campanha, que é o Qualifica Campos. O stand do Instituto Sawana está no Qualifica Campos hoje até às 18 horas e amanhã até às 13 horas. E você tem essa oportunidade maravilhosa de ajudar ao próximo. E eu que já participei dos eventos do Instituto Sawana, vi o sorriso no rosto daquelas mulheres de peruca. como a alegria chega, como a felicidade vem e transforma, né, aquele momento tão difícil ali com um gesto que para muitos parece simples, mas como Lena falou, sentir tocar os cabelos de volta é uma sensação que... É uma sensação maravilhosa. Maravilhosa. Juarez, muito obrigado. Lena, Deus te abençoe. Eu tenho que encerrar agradecendo a minha equipe, né? Eu falo que não é Lena sozinha, Lena sozinha não consegue chegar a lugar nenhum, mas sim com uma equipe multidisciplinar que me acompanha lá no Instituto Sawano. Quero agradecer demais as nossas fisioterapeutas, as nossas psicólogas, a nossa assistente social, nossa dentista, doutora Soraya, que abraça essas causas. Eu estou falando de pessoas, tá? De pessoas voluntárias, que trabalham por amor. Meu Deus. Que não recebem nada por estar ali nos ajudando. Nossa fonoaudióloga, nossa nutricionista. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, gente. A doutora Karine, né, que está lá também, que é presidente do Nanismo. Ela é portadora do Nanismo, né? E nós lá no Instituto, a gente dá esse apoio ao Nanismo. Então, quero agradecer toda essa equipe aí que abraça o Instituto Sawano por amor e está junto com Lena Souza. E agradecer os donos também da casa, né, que doou a casa para o Instituto acontecer e que a gente pudesse assistir essas meninas, que é a Carla e o Alexandre. E nossa, muito obrigada. E agradecer a Rádio Difusora por ter me feito esse convite maravilhoso para estar aqui hoje, falando um pouco do nosso trabalho. Espero que vocês que estão aí ouvindo não precisem de Lena Souza no nosso trabalho. Eu falo isso não é querendo não atender vocês. Sim. É porque o meu trabalho, gente, é um trabalho que atende pessoas com a doença que ninguém gostaria de ter. Então eu falo, espero que não precise, mas se precisar, estaremos lá à disposição e de portas abertas para atender vocês, tá? Amém. E quem puder, segue aí o Instagram do Instituto, que é @sawana, S-A-W-A-N-N-A, por todos. Segue lá o nosso Instagram e acompanha o nosso trabalho lá. E tá o bom? Endereço fixo do Instituto? Fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 136, ali atrás da Câmara de Vereadores. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 1h30 a 5h30. Estaremos lá à disposição para receber vocês e acolher com muito amor e carinho. Lembra? E Juarez, eu sou seu fã. Pode ver. Obrigada. Muito, muito. Eu vou convidar vocês para ficar com a gente, só para a gente fazer a oração, que a gente termina sempre com uma oração, agradecendo a Deus. E eu tenho certeza que esse programa chegou a muita e muita gente, e tenho certeza que vai fazer bem também a muitas pessoas que estão precisando, quem sabe, de uma palavra, que estava precisando de um incentivo, não só profissional, mas também para encarar esse momento tão difícil que é a descoberta dessa doença tão grave que está tão presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, por mais um dia que me dás, pelo alimento à minha mesa, pela família da qual sou parte, por amar os meus irmãos, por buscar sempre ser justo, por saber perdoar as ofensas e pela consciência das minhas faltas. Obrigado, Senhor, por crer em Ti, pelo bem que eu pude praticar, pelo mal que eu soube evitar, e porque me deste a fé, me alimentas a esperança e me fazes filho da Tua caridade. Por tudo, enfim, obrigado, Senhor. Gente, vamos terminando por aqui. Eu com dois ídolos aqui ao lado esquerdo, a Lena e o Juarez, meu irmão Telmo, nosso querido que acabou de chegar também, para fazer o Roger, para fazer uma visita para gente. Lucas, prazer te rever, que Deus abençoe sua vida. Um ótimo final de semana, não deixem de ir ao Qualifica Campus, conhecer o estande da Dígitos e conhecer também o estande do Instituto Sawano. Fiquem todos com Deus, um ótimo e abençoado final de semana. E a Rainha da Tarde está chegando por aí. Ela e o Alexandre Ribeiro vão comandar essa tarde na Campus Difusora. E eu garanto, hein? Garanto muita alegria, muita oração, muita música boa e muita interatividade. Fiquem todos com Deus. Thelminho! Até mais. Beijo carinhoso. Bate aqui, mano. Te amo, cara. Fiquem todos com Deus e até segunda, se ele permitir. Difusora! Oi, gente! Tudo bem? Tudo legal? Olha, eu tenho um recadinho para vocês, hein? O Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz, ele é o mais completo do estado do Rio de Janeiro. Por quê, Alessandro? Porque ele é sem limite de idade, empréstimo de materiais convalescentes. Quais materiais são esses? Cadeiras de roda, par de muletas para os seus associados. Então, se você ainda não era um associado do Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz, eu convido a você a se tornar um associado hoje mesmo. Pode ligar para o 0800 100 5739. 0800 100 5739. E outra coisa, eu tenho certeza que um plano caberá dentro do seu orçamento. O plano Viagem da Paz, ele é diferente, isso mesmo. Se você precisar marcar uma consulta, é só você ligar para o número 999957395 e falar com a Thalita. É só você ligar e falar com a Thalita, ela vai agendar o médico para você, o exame que você estiver precisando, tá bem? Então, plano de assistência familiar, você já sabe, é o plano de assistência familiar mais completo do estado do Rio de Janeiro, é o Viagem da Paz. 0800 100 5739. 0800 100 5739. O que era bom ficou melhor agora. As duas lojas de Abol estão agora num lugar só. Beira Rio, 163. Lojão amplo, moderno, confortável. E você vai comprar tudo no mesmo lugar. De Abol, Beira Rio, 163. A loja que tem tudo. Aliás, quase tudo. Uma empresa do grupo Zé Antônio de Freitas. Agora você não precisa andar escondido da polícia ou da guarda civil. A inspeção do seu carro é na hora. Custa barato e passa em 3 vezes no cartão. Cipetran Norte, Centro de Inspeção e Pesquisa em Transporte. E não precisa agendar. Aqui você tem vez e não vai esperar. Faça hoje a inspeção do seu carro e viaje tranquilo. Cipetran Norte, Rua Vicente Ferraioli, 181. Parque Tarcísio Miranda. Fale com Marcelo Faria, o amigo dos motoristas. Telefone 2722-3142. O Laboratório Plínio Bacelar, desde 1942, tem o compromisso e qualidade com seus clientes. São mais de 73 anos pensando em você, investindo sempre em tecnologia e capacitação pessoal para que você se sinta confiante nos resultados. Informações pelo telefone 2726-6000. O Laboratório Plínio Bacelar está sempre perto de você. Anote os endereços. Unidade da Penha, atendendo diariamente de segunda a sexta-feira. Das 7 ao meio-dia, sábados de 7 às 11 horas. E atenção você do Jockey, mais um Laboratório Plínio Bacelar no Jockey, na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Jockey Clube. Laboratório Plínio Bacelar, Rua Princesa Isabel 272, esquina com a Rua Doutor Beda. Sede, Rua Doutor Lacerda Sobrinho, esquina com José do Patrocínio. Laboratório Plínio Bacelar, o único com certificação de qualidade de ISO 9001-2000. E atenção, nós fazemos o teste de imunidade ao Covid, IgG e IgM. Resultado no mesmo dia. A responsabilidade de combater a dengue, a zika e a chikungunya é de todos nós. Não deixe o mosquito parar na sua casa. Mantenha tonéis, barris e caixas d'água bem fechados. Elimine materiais como pneus, tampas, copos plásticos, garrafas e latas. Encha de areia até a borda os pratos das plantas. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe água acumulada sobre a laje. Quando você se mexe, a água não fica parada. Prefeitura de Campos. Uma nova história. A Morada das Madeiras é um referencial de qualidade e bom gosto em madeiras, portas, janelas, taipar, fechaduras e dobradiças, as mais modernas do país e alto nível e bom gosto. Então venha para a Morada das Madeiras e aproveite nossa promoção no cheque ou cartão, aquele descontão. Tarcísio Miranda 436, no TUF, telefone 2733-3495. Na Morada das Madeiras, é bom demais! Nos momentos felizes da vida, ou até mesmo nos momentos mais tristes, aquele que a gente fica em apuros, em qualquer momento, 24 horas por dia, o plano de assistência familiar Boa Viagem está sempre ao seu lado. Mãos

Está entrando no ar Clube da Mulher, com Alessandra Maravilha. Prêmios, diversão, músicas e a sua participação pelo Zap da Difusora 99964-7789. Fala, Alessandra Maravilha. Clube da Mulher, feito pra você. Boa tarde, Alessandra Maravilha! Oi, boa tarde, tudo bem, tudo jóia, tudo certinho, beleza, gente? Cheguei chegando, hein? Cheguei chegando, agora são 15 horas mais 31 minutos, o programa em família, né, passou um pouquinho, mas tá tudo ok, foi uma causa muito justa e muito nobre, e aqui estamos nós, tá, gente? Para darmos início aqui ao nosso Clube da Mulher, que ficará junto com vocês aí até às 17h30. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá bem? Então, você que está do outro lado, com o radinho ligado na gente, você que está sintonizado na melhor, que é a sua Rádio Campos Difusora, eu quero agradecer a você. Aqui comigo, Alexandre Ribeiro, boa tarde. Dá aquela sensação de dever cumprido toda sexta-feira. Parece que estamos aí fechando mais um ciclo, né? Parece não, estamos fechando mais um ciclo e é muito gratificante pra gente. Lembrando para você de casa que eu falo no oferecimento do Plano de Assistência Familiar Viagem da Paz. Olha, gente, o Viagem da Paz, ele é o plano mais completo do estado do Rio de Janeiro, tá? Sem limite de idade, empréstimo de materiais convalescentes, cadeira de roda, cadeira de banho, par de muletas. Viagem da Paz dá desconto para você em vários segmentos, marca a sua consulta e toda a última quarta-feira do mês tem sorteio no Viagem da Paz. Nosso programa também tem um oferecimento da pousada Costa do Sol, lá em Guaxindiba, ok? Onde você poderá passar um final de semana, ou uma semana, um mês, aí fica a seu critério, tá? Nós estamos aí no mês de julho, muitas crianças já entrando de férias, né, escolar, e você pode curtir com a sua família. Mas faremos o seguinte agora, hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, daqui a pouquinho eu vou falar para você o que estamos comemorando hoje, quem é que está aniversariando hoje, mas com chuva, com sol, com chuva, uma tarde abençoada para você. Boa tarde para você, mais um dia abençoado. Vem comigo, hein? Faça sol ou faça chuva, aí. Ilumine e transporte alegria. Boa tarde. Boa tarde. Linda tarde. Linda tarde. Boa tarde. Boa tarde. Linda tarde. Ó, hoje é sexta, tá? Viva um dia de cada vez. Calma que hoje é sexta. De cada momento. Esse é o nosso momento. Dessa tarde que sempre traz. O quê? Bom e felicidade. Boa tarde. Boa tarde. Linda, linda tarde. Linda tarde. Boa tarde, hein? Boa tarde, hein? Linda tarde. Quanta gente linda aqui. Boa tarde. Linda tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E aí? Linda tarde. A imagem tá linda, sabe, gente? Coisa boa, hein? Linda tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Linda tarde. Clube da Mulher, feito pra você. Comunicando, Alessandra Maravilha, a alegria da cidade. E aqui estamos nós, né? Como diria Nerso da Capitinga, é eu. Ótima tarde para todos vocês. Deixa eu desejar boa tarde a esse povo bonito do Face. A minha queridíssima amiga Maria Creuza Maciel. Ô, Creuzinha, um beijo para você, meu amor. Boa tarde. Aí, ó, de vermelha. Boa tarde, Átila Barbosa. Alô, Átila, tudo certinho, meu amigão? Obrigada. Campo Limpo, um beijo para vocês. Eberlânio Volino. Oi, minha lindona, tudo bem? Obrigada pelo carinho. Tem mais, hein? Deise Peçanha tá acompanhando a gente lá na Praia do Farol de São Tomé. Boa tarde, Deise. Obrigada pelo carinho, tá? Tem mais? A professora Roseli Policani acompanhando a gente. Alô, Roseli, beijo pra você, meu amor. Tem mais? Léo Glória. Tem Glória aí, Léo? Boa tarde, porque aqui tem Glória beça, tá? Tem uma ótima tarde, abençoada e vencedora. Tem Glória aí? Tem sim. Boa tarde. Tem mais pessoas aqui acompanhando. Gerson Souza. E aí, Gerson, tudo certinho? Obrigada pelo carinho, hein? A minha queridíssima, queridinha, amiga, querida, né? A Tânia Campanhão acompanhando a gente. E aí, Taninha, já chegou a casa, já tomou aquela aguinha fresquinha, já deu uma relaxada, minha amiga? Vambora, vai dar tudo certo, Tânia, tudo certo, tá? Tem mais pessoas aqui com a gente. Meu amigão Fábio Manhães de Lima. Oi, Alê, eu por cá em Roseira, quero meu brinde. Ô, Fábio, fala pra gente, aquela foto que você me enviou essa semana, quantos graus estava onde você, a cidade a qual você estava? Fala pra gente aí, tá? Aproveitar e mandar um abraço pra sua esposa Vanessa, ali em Travessão. Acabou que faleceu um rapaz ali de Travessão, né, motorista. Menino, hoje que eu fui saber que aquele rapaz era amigo do meu irmão novinho, né, o meu caçulinho, que faleceu também em um acidente de caminhão há anos. E meu irmão já trabalhou, parece, um caminhão desse rapaz de Travessão, que faleceu lá em Teixeira de Freitas. Como que esse mundo é pequeno, não é? Ô, Jesus. Mas vamos aqui com vocês. Tem mais pessoas aqui com a gente. Deixa eu trazer mais aqui. Quem mais? Hilda Santos. E aí, Hilda, tudo bem? Obrigada pelo carinho. Marinete Duarte está acompanhando a gente ali no bairro João Maria. Boa tarde para você. Boa tarde para Madalena Tudesco. Boa tarde. Estou te acompanhando daqui de Guarapari. Ai, que legal, hein? Eu tenho tanta vontade de ir a Guarapari. Eu fui, sabe aonde? Até Piúma. Mas eu gostaria de ir a Guarapari e a Marataízes. Ah, mas eu ainda vou conseguir, se Deus quiser. O mar aí é lindo, não é? É coisa linda. Eu já fui até Piúma, tá? Até Piúma, não sei, é Piúma depois ou é antes. Eu já fui a Piúma, isso aí eu posso falar pra você, tá? Tem mais aqui? Olha, o Fábio tá falando que estava 4 graus. Eu me lembro que ele tirou a foto, gente, e me enviou. Só pela foto eu senti frio. Meu amigo, que Deus te abençoe, tá, Fábio? Fica com Deus, eu ainda vou ter o prazer de conhecer você e a Vanessa pessoalmente, tá? Tem mais? Valdecir Pereira, meu ouvinte querido lá de Praça João Pessoa. Tudo bem, Valdecir? Um abraço pra você. Que legal, tá com a bandeira do Brasil, não dá pra ver o perfil inteiro aqui, tá? Muito boa tarde pra você e obrigada. Nilma Rangel, alô Nilma, boa tarde pra você. E boa tarde pro meu representante ali na Baixada, que é meu amigo Salvador da Vila Romana. Amigo, gente, de mais de... que? 30 anos, né? Mais de 30 anos, gente, que eu conheço Salvador. Olha quanto tempo, né? Abraço, Salvador, pra você. Fica com Deus aí, tá, meu amigão? 30 anos, Salvador, chega isso tudo? Eu acho que menos um bocadinho, né? Mas um abraço pra você, muito obrigada. Tem mais aqui o Wallace Ribeiro acompanhando a gente. Boa tarde, Wallace. Tem mais pessoas aqui com a gente. Alexander do Nascimento. Boa tarde, Alessandra. Aqui é Alexander de Duque de Caxias. Estou ligado no seu programa. Um bom final de semana pra você também. Ah, gente, vem pra mim, né? Sexta-feira, sua linda, maravilhosa. Tem ouvinte antes do sexta-feira? Deixa eu ver quem que tá aí, então. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? É João Carlos. João Carlos. Fala, João Carlos. A gente vai entrar naquela música tudo agora. Bem. Vem pra mim, sexta-feira, sua linda. E você quer oferecer pra quem, João? Lady Sônia e vocês da Difusora. Ah, muito obrigada, meu amigão. Um abraço pra você, tá? Bom, tá? Fica com Deus aí. Deus. Tá na cidade ou tá na praia? Tá, tô na praia. Ah, então tá. Um abraço pra vocês. Lady Sônia, minha linda, tá, um beijo. Fica com Deus. Valeu, João Carlos. Tá, fica com Deus também, meu amigão João Carlos. Está na praia curtindo com a sua linda esposa, Lady Sônia. Mas agora, tira o sofá da frente. Tira o tapete. Puxa a cadeira. Por quê? Eu esperei vocês durante 4 dias, hein? Eu esperei a sexta-feira chegar, gente. 4 dias. 4 dias aguardando, ansiosamente. Vem. Pra ficar bonita a mãozinha,